muito à la Led Zeppelin neste tema que se chama Street Fighting Sun e se encontra incluído no recentemente editado novo álbum para os norte-americanos Blitz and Trapper, de título American Goldwing. Street Fighting Sun, assim se chama o tema. E dá o arranque a mais 2 horas de orelha extra. Olá! Por aqui estamos já sexta-feira, no caso da Rádio UFSCar no Brasil, e depois ao sábado na RUC, na Rua, e também na Rádio Castrense. E da melhor coisa que aconteceu à música feita com guitarras nos últimos anos foram estes Tuaregs, Tinari One. ديوان ما تنم دغا ودغنا هزمة نريدي انت استنم انت دغوانت ويام تقلم ديوان ما تنم دغا ودغنا هزمة نريدي انت استنم انت دغوانت ويام تقلم excelente disco desta gente que se encontra lá pelo deserto do Saara. São os Tinario N, chama-se Tassili, disco que tem em três faixas, três colaborações, no caso desta que acabamos de ouvir, Imidiwan Matenam, com o guitarrista Nels Klein, que faz parte de uma míriade de projetos, mas é mais conhecido por ser guitarrista no Wilco. Outra colaboração acontece no terceiro tema, aquele que escutamos já de seguida, Tenere Takim Tosam, aí com dois membros do Stevie on the Radio, Tunde Adimpe, Adebimpe e Keep Malone, e há uma terceira que possivelmente logo ouviremos em próximas emissões da Orelha Extra, essa com a Dirty Dozen Brass Band. É o novo Tinario N, tá silly. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. And now? Fin dude. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Do you remember the time we spent in our inland, the cottage they said green that made us take a stand? Baby, I don't care when you like me with your land. The home's squalling and dark green, stuffy, cold and damp. Cause even outside is eerie, the world's stinking of charm. The night dawn's too airy, it's here that I'm. The world is too tough without you here. But if you love me, darling, there's nothing I can fear. So do you remember the time we spent dreaming of the shore? Only each other in the sands, I wonder could we want more? Maybe we couldn't care when our love was in our hands. Though our cottage was too green, we both missed the times of land. Cause even outside is eerie, the world's stinking of charm. Not us to weary, it's weird that I'm warm. Cause the world is too tough without you here. But if you love me, darling, é o projeto português que, com toda a consistência, temos divulgado por aqui desde o primeiro disco. Poderá assim dizer-se que é o nosso projeto favorito, é pelo menos um dos. Francisco Silva de regresso com Old Jerusalem, o álbum é homónimo e desta vez o destaque foi para o tema Our Inland, ainda a primeira das 10 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, e a semana passada apresentamos por aqui o EP que serviu de hiato, ou pelo menos foi o hiato que foi criado entre os dois discos editados pelos canadianos Bruce Peninsula devido à doença do seu mentor. São quatro temas, chama-se Bruce Trail Fire Sale. Apresentámos três deles a semana passada e falta apenas um, aquele que vamos ouvir hoje. É uma versão do excelente músico, cantautor Loudon Wainwright III. Para alguns que não sabem, é o pai de Rufus Wainwright e excelente criador de canções. O tema The Swimming Song. Falamos dos canadianos Bruce Peninsula. Self-destructive fool, I'm a self-destructive fool. I did the backstroke and the butterfly and the old Australian crawl, the old Australian crawl. This summer I swim in a public place in a reservoir kick my feet and I move my arms around. I move my arms around. Canadianos Bruce Peninsula, do EP 4 temas Bruce Trail Fire Sale, edição entre o álbum que saiu, estreia em 2009, A Mouth is a Mountain, A Mountain is a Mouth, e o álbum que está previsto sair agora em outubro. O tema foi The Swimming Song, uma versão para Lowdown Wainwright III. E para continuar a nossa grande, grande recuperação, álbum de 1968, Odyssey and Oracle, são os The Zombies. She told me she loved me with words as soft as morning rain, but the light that fell upon me turned to shadow when he came. Maybe after he's gone, she'll come back, love me again. Maybe after he's gone, she'll come back, want me again. Summer days just after summer rain, when all the air was damp and warm in the green of country lanes, and the breeze would touch your hair, kiss your face and make you care about your world, your summer world. And we would count the evening stars as the day grew dark in Beechwood Park. Do you remember golden days and golden summer sun? The sound of laughter in our ears in the breeze as we would run. And the breeze would touch your hair, kiss your face and make you care about your world, your summer world. And we would count the evening stars as the day grew dark in Beechwood Park. All roads in my mind take me back in my mind. And I can't forget you, won't forget you, won't forget those days and the breeze would touch your hair, kiss your face and make you care about your world, your summer world. And we would count the evening stars as the day grew dark in Beechwood Park. In my mind, take me back in my mind. And I can't forget you, won't forget you, won't forget those days and Beechwood Park. Um dos melhores discos de todo ou sempre da história da música popular, edição em 1968, e pode-se dizer que foi o álbum a sério para os britânicos The Zombies, de título Odyssey and Oracle. Três temas em destaque hoje por aqui na Orelha Extra, dois deles já escutados, Maybe After He's Gone e Beechwood Park. Continuamos com o terceiro, Hung Up on a Dream, The Zombies. Slowly through a crowded street, with neon darkness shimmering through the haze, a sea of faces rippling in the heat. And from that nameless changing crowd, a sweet vibration seemed to fill the air. I stood astounded, staring hard at men with flowers resting in. It's time to get ainda de orelha extra e de seguida para apresentarmos por aqui um trio suíço-canadiano que começaram atividades em 2005 a criarem a banda sonora de um filme de um dos três membros. Editaram depois em 2008 o primeiro álbum que chegou aos ouvidos do canadiano Spencer Craig, o homem que está à frente, por exemplo, dos Wolf Parade, mas também do projeto Moonface, que temos por aqui um novo disco para rodar já daqui a pouco. Chega, entretanto, agora este, que é o segundo trabalho na banda, ou da banda Peter Kernell, chama-se White Death, Black Heart. We don't care about having something fast, making something last, building up our past. We don't care. We don't care about parties, drugs, fashion, girls, power, people, melody. We don't care. O nome da banda é mesmo Peter Kernell. Este é o seu segundo trabalho a ser editado no mês de outubro, White Death, Black Heart. Eles já andaram em digressão para além dos Wolf Parade de Spencer Craig, também com Shannon Wright, Cat Power, os Wide No Twist, Sunset Rubdown ou Gregor Samsa, entre muitos mais. A apresentação do disco, por enquanto, por aqui, ficou feita com Anthem of Hearts. E a semana passada houve por aqui o regresso do duo Reigns, álbum conceptual The Widow Blades. Street. gonna scold when the dawn is to send and spread. That's two. Real on the spot when the load and bark on her legs. Now it's three. She came down in the hallway, fell from the floor like a mist. That's four. That's really so. Desaparecimento de uma mulher para os dois membros dos Rain, dos Rains, enquanto crianças em 1968 no local onde viviam, a viúva Millicent Blades deu este álbum conceptual. O novo Rains chama-se The Widow Blades, porque ficamos com mais um tema, 4.5 Minutes Missing. E há pouco falámos de Spencer Craig e do seu projeto Moonface, que tem um novo trabalho, chama-se Organ Music, Not Vibraphone Like I'd Hoped, e por aqui vai ficar um dos temas, precisamente o que o inicia, Return to the Violence of the Ocean Floor, Moonface. Thank you. Thank you. House of Non-Representatives. Can't you see how it doesn't Orelha Extra, Spreading the Gospel Around Here. Instrumental a fechar esta primeira parte de Orelha Extra. Primeiro a portuguesa Ceiling Orchestra do novo álbum Deliverance. Desta vez deu para ouvir When Conspiracy Theories Become Mainstream e até ao fim vai ficar a dupla escandinava Tape do último trabalho Revelations.

Bem-vindos a tão bem acolhidos nesta derradeira hora de Orelha Extra, com o excelente músico de Chicago, mas a viver presentemente na cidade de São Paulo, no Brasil, Rob Mazurek. O álbum chama-se Calma Gente, já por aqui rodou algumas vezes e tem a participação de músicos ou combos onde o próprio Rob Mazurek toca, como por exemplo a Exploding Star Orchestra ou o São Paulo Underground, mas há por aqui mais gente a colaborar do Earth Mold e também dos Black Earth Ensemble. O álbum tem um título em português, como dissemos, Calma Gente, e ouvimos um tema que se chama Barriga da Baleia. Para continuar, também Joe Lally, o baixista dos Fugazi, em carreira a solo agora, o disco Why Should I Get Used to It? Vai ficar por aqui também o tema que lhe dá o título. E não se esqueçam que hoje é dia de Espalha Brasas com Francisco Ribeiro, mas isso é já daqui a um pouco mais. Agora em trio, ele que vive em Itália presentemente, com a guitarrista Elisabella e o baterista Emanuel Tomasi, o álbum Why Should I Get Used to It? E foi precisamente esse o tema que acabamos de ouvir. É o nosso, chamemos-lhe assim, momento mais introspectivo. Thank you. de Sino Halloran ao vivo, em piano solo, depois do álbum Lumiere e antes da aventura A Winged Victory for the Sullen, este disco gravado ao vivo na Alemanha, Vorleben, por aqui Opus 54 e Opus 7. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Thank you. trabalho na carreira do belga Pépin Caudron, que assina Krang. Mais uma vez, o disco saído na Miasma Records chama-se Grimoire. Ficamos com dois temas, La Poule Noire e Balkop. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Take the road to my house. Tell me what you see. Collection of memories fading faster than a locomotive. Faster than Do you think this house a home? What's it like for you? Running down the highway, grinning faster than the automobiles, faster than running down to the lake to watch you fade in the boat. That was the place I wrote my first note. Oh, oh, oh. mais um belo disco na carreira desta senhora, de seu nome Sarah Beth Dussek, salvo erro é o segundo, chama-se Get Well Soon, e estreámos por aqui com Wooden. E está na hora, eu regresso, como acontece quase sempre, no último fim de semana de cada mês, do Espalha Brasas com Francisco Ribeiro. In case of a nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Espalha Brasas, uma rúbrica mensal da Orelha Extra sobre garage, punk, psicadélica e outras formas estranhas do prazer musical da atualidade. Estou de regresso então com mais um Espalha Brasas, o décimo, se não estou em erro, e hoje falo-vos dos Crimson Shadows, que foram durante a primeira parte da década de 80 a definição absoluta do caos. Estiveram entre os muito poucos que assumiram o garage punk até ao nervo, extirpando o veneno não só na Suécia, mas por toda a Europa. Contaram com compositores e músicos talentosos como Peter Maniet, Jens Lindeberg e Mans Mans, que fizeram parte de bandas como os The Wild Mammoths, The Ike Speed 5, The Living Stones e, em continuação na atualidade, de bandas como os Maharajas, os The Maggots e ainda os Strollers. Este LP, editado pela Groovy Records, compila todos os temas lançados oficialmente pelos Crimson Shadows na década de 80 e que há muito tinham sido descontinuados. A este foi-lhe graduada ainda a autenticidade, visto todas as músicas terem sido retiradas de fitas master originais, o que lhe oferece ainda mais assombro. Muitas histórias se contaram sobre estas cavernosas figuras, desde a sua demência em palco, ao estado psicótico e alcoolicamente alienado, até ao terrorismo sónico, o que se percebe bem ao escutarmos este extraordinário registro, que agora nos faz regressar à história, não só pela música, mas também pela sua apresentação, com uma série de fotos da banda durante os selvagens anos 80, não vistas até então. Sobre este disco poderia esta rúbrica concentrar-se durante os próximos e largos meses, mas como tenho que escolher um tema, fica aquele que dá mais ênfase à imagem que se pode ter destes cavernosos seres. Escutem então do álbum ontológico One Step Behind Sanity, editado pela editora portuguesa Groovy Records, o tema Out of My Mind. I'm not afraid of the dark. Of a nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Espalha Brasas, uma rubrica mensal da Orelha Extra sobre garage, punk, psicadélica e outras formas estranhas do prazer musical da atualidade. E foi o regresso mais uma vez aqui à Orelha Extra, sempre uma vez por mês e, quando não falha, é no último fim de semana de cada mês, de Francisco Ribeiro com o seu Espalha Brasas. Estão interessados em ouvir as 9 edições do Espalha Brasas que estão para trás desta, dirijam-se então a www.orelhaextra.com. The toxins American made, weapons class grade sludge for migrants. Dioxin, the chemical sunset, the number one subset of all. I know what the senator wants. What the senator wants is a blowjob. I know what the senator wants. What the senator wants is a blowjob. In the antechamber, motion to impeach. Cattle prod the working classes. There's some things you can't teach. Cause we're burning fast like a stone. Like a stone, come fade. Dogmas, frontman dos Pavement, que bem há pouco tempo regressaram para concertos ao vivo. É o seu novo trabalho, acompanhado pelos Jigs, chama-se Mirror Traffic, porque ficou desta vez completo, como deve ser o tema Senator. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, na sexta-feira à noite na rádio da Universidade Federal de São Carlos, no Brasil. Depois em Portugal, no sábado, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. é o trio nova-iorquino em excelente forma, neste novo simplesmente intitulado Two, de Psychic Paramount. Final das 2 horas de Orelha Extra, precisamente com os Psychic Paramount, e mesmo até ao fim, porque vai ficar o rapper de Detroit, LZI, com a colaboração de Will Sessions em Elmatic, mixtape que recria o histórico disco de Nas, Elmatic. Fiquem bem. Bye bye. Yeah, Elmatic. Yo, let me start you from the genesis. Far from where the finish is. No role models, just empty bottles of Guinnesses. Roaches in the ashtray, tossing, getting fast cash. The ski mask wave from those who never passed class. Born inside of poverty. Probably they stack bread and crack cash. Never looked alive to me. Robberies of liquor stores, tricks of whores. Reality was sick as yours, so I blow trees stronger than sycamores. Now wait, let me get back to my past as I rewind mine before I got on the 1999. Mother gave birth to this divine mind. Born with his arm, leg, arm, head, like a Quran line. No paternity, but as I'm turning 3, I learned to be strong. Pops moved along and he never returned to me. Thought I felt anger for an eternity. I bottle my feelings inside where pride is never swallowed. Followed by killers, they ride fried off of endo. Busting off cartridges through your window. Different from the one from my Nintendo. That line should have been my intro. This when I started rapping. Looking up the younger thugs with their heart entrapping. Started capping fly wheels. Thick chicks in high heels telling me my skills is sick. I was only 8. Slowly fate took its turn. I'm where hookers earn money and drugs sell. It ain't hard to tell. Elementary, lesson Jacody. To graduate, I had to take a semester with homies. Too busy writing, none of my time went into my assignments. Jot a line as my rhyme gets maneuvers like the Heimlich. Used to ditch class with bitch ass. Picture me a lot shorter, my vocal pitch sound like a switch fast. Younger rebellious, hanging with failures. Who else was the elders? See me sagging, that's where my belt is. That's around the same time my mother is ill. Collecting mental scars, waiting for the others to heal. No one saw the vision, everyone's beyond blind. Can't think about finding the meaning of life when trying to define mine. I won't pretend it's cool. Was wet behind the ears, so I had to jump in this pool. Graduate and finish school. Niggas was mad that I own a diploma. They was just sleeping. They should have slept till they domes in a coma. I'm that big shorty who ran through the land. A big 40 with a Buddha man. Made blue a grand. But K-40, that ain't rich in all the hell. I wasn't born with a silver spoon. Just a wooden one up on my kitchen wall. Now I rock shows from Cali Grove down to Wichita. Feeling like I grew 10 feet, a couple inches tall. Just thinking back, what was the doubt about? My view, sunny. Now it seems too funny, cause even new money gets counted out. Nobody believed, only once was J Barber, JB Group. Money investments every day be cool. You thought I fell. It ain't hard to tell.